Milênio Multimarcas. Como é que é? Banda Kene. Em vão hoje meu coração pulou e foi sem me perguntar. Eu te beijei, nada disso foi amor. Como isso poderia acabar? Não, não quero ir embora. Eu sempre te amei. Não, não vou mentir. Te beijei.